551, decolada aos 40, controle 1208. 208. Salvador, bom dia, Oxenair 6251, decolando da El, passa 1500. Bom dia, Oxenair 6251, Sudol 360, saída da El, na presente, pode validar. Lida na presente, 6251, Sudol 360. Eu, Skin Up Uniforme, identifique, chegada Bonf, desça 4.000 pés, ajuste 1012. Bravo Uniforme, identifique chegada mar e desça o 050. Estou Xané 6251, vai cruzar 150, sul, chame Recife. Frequência 13325, alterno 251. 3325251, até logo. Patango Mike Bravo Uniforme, vou Itape. Yankee Uniforme, desça 2 mil pés, 1012 permanece, livre LS X-Ray, Uniforme Nacional Baixado Travado. 2000, chamada Nacional Baixado Travado, LS X-Ray, Alfa Vitor Romeo, técnico de reboque. Positivo, senhora. Já estacionado na ponte. Gente, obrigada. Uma boa noite. Pega pra senhora também. Uniforme é o número 1, senhor? Afirmativo. Pode cancelar da presente e prosseguir para o final do ano 7? O senhor faz o seguinte, prossegue no LS e quando estiver na final da 10, o senhor modifica e circula para 17, 14. Então, vou completar toda a start do LS e modifico. Isso que eu te falo. Afirmativo. Yank Uniforme, chame agora Torre Salvador em ONU, ONU 8, decimal 95. Bom pouso. Obrigado. Alfa Tango, Whisky Yank Uniforme, pouso na 10 na 17. 17. Autorizado base pela direita na 7. Autorizado base direita na 7, chamada final Whisky. Uniforme já avistado, pouso autorizado no 7070 graus com 069. Uniforme autorizado, pouso no 7. Final baixado checado, isso que é bom. Gente. Uniforme, salvo 58, parte 5. Autorizado backtrack, liberando a papá, frequência livre. controle Salvador, muito... vai estabilizar, vou passar o Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, chame Torre Salvador em 1-1-895, bom dia. 895 Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, bom dia, vai girar a base no 7? Afirmo, intenção cancelando o Storm e uma base pela direita para o Mike Bravo. Sim, chama na final do ano 7. O Mike Bravo Uniforme, assim que você estiver na final ou após o pouso, se possível, se identificar algum foco de incêndio, avisar aqui a torre que você está fazendo uma ronda, porque parece que há um cheiro de algum mato queimado ou coisa assim. Ok, vai verificar, o Bravo Uniforme vai informar. Ok, obrigada pela informação. 4-5, estacionário frequência, solo 07. Bom dia, 357. Identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés com 1012 no ajuste. está 3517, desça 2000 pés, 1012 permanece livre, ele é LS X-Ray. Descendo a 2000 e LS X-Ray da 10 para 3517. Dia no 995, identifique, chegada bom, desça 4000 pés com 1012. Lança 3517, referências visuais do solo, está autorizado a se considerar 4000 em pelo? Livre da restrição. Livre, 3517, graças. Bom dia, Gol 804, identifique, chegada bom, desça para 5000 pés, ajuste 1012. Lança 3517. Tá 357, chame Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95, bom dia. 1895 a Torre, bom dia. Torre Salvador, tá 357, estabilizado, ILS X-Ray 1-0. 357, bom dia, autorizado pouso 1-0, vento 040 graus, 059. Autorizado pouso 1-0, tá 357. Salvador, muito boa noite, bom dia. OTAN 3171 para Guarulhos. Bom nível de 320. OTAN 3171, muito bom dia. Informação é curso Golf, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 320, conforme solicitado. Decolada 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda Bridge via Upezolono 6, Belo Horizonte, direto 13. 5447 ao transponder, controle Salvador, opera em 120.8. Poderia repetir novamente o transponder? 5447. Controle 205? 5447 ao transponder. OTAN 3171 não copiou? Vamos lá, vamos proteger. OTAN 3171, a linha decola a pista 10, a pista da El, Valeda, Bridge, Upzulu, Meia, Belo Horizonte, 3 DCT. 320 é o nível, 5447 transponde, 1208 o controle, curva direita para a decolagem. OTAN 3171, no contingimento correto, chamei pronto para pushback acionamento no 03. Vai chamar pushback acionamento OTAN 3171. Fala 30, direita no 219. Direita no 219, tá 3517. Alô Salvador, tá 3517, livrou? Tá 3517, muito bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, tá 3517. próximo 715, bom dia, identifique, chegada Bonf, desça para 060. Gol 897, bom dia, identifique, chegada Bonf, desça ao 070. Gol no 995, desça para 2.000 pés, 1.012 permanece, livre LS X-Ray. Farm na vista. 2.000 com 1.012, vai informar estabilizado o X-Ray no 995. Gol no 607, identifique, chegada Bonf, desça ao 080. Bonf 080, Bonf 080. Gol no 607, o número 5 na aproximação, reduz para 259. Gol no 607, número 5, reduz para 259. Gol no 7, no 5, pregue 229, é o número 3 ainda na aproximação. 804, desça para 2500 pés, ajuste 1012. Após o 367, voa por o 366 e completa o whisky. Desce para 2500, após o 367, voa 366 e completa o whisky com 804. Gol 715, desça para 4.000 pés, 1.012 ajuste. 4.000 com 1.012, vamos lá, 7.1. Estabilizou, gol 1.9. 1.995, complete o LS, chame Torre Salvador, 1.18, decimal 9.5, bom dia. 1.295, obrigado. Salvador, muito bom dia, agora 995. Passando externo, se baixar de trabalho, só. 995, bom dia, pouso autorizado no zero, vento 040 graus, 049. Teve pouso na 1-2, 1-9. É, na 1-0, 995. Na 1-0.